Quilândia desça para 5.000 pés, com ajuste 1-0, 1-1. Bravo Kilo India está agora a 25 milhas ao norte de Salvador, está sob vetoração para o ILS. Oi na proa 225, estabilizando a proa 225, prosseguir descendo até 2.000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, está autorizado a interceptar o localizador e completar o ILS para pouso pistão na zero. Salvador, bom dia. Da 3520, está ciente da Bravo, portão 3, copia Aracaju. 3520 Aracaju, 190 autorizado, decola 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo após direto Aracaju. Controle 119.8, acione 5403. Utilizar o nível 190 Aracaju, decolando da 190 com a primeira curva esquerda, saída Cuca, Jamo, após direto Aracaju. O controle 1198 e o transponder 5403, então 3520. 3520, cruzamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará pronto para posicionamento, então 3520. Bravo Kilo Índia está agora 7 milhas a norte, noroeste do marcador externo. Curve à esquerda, foi na proa 180, mantendo o alternado para a falha de comunicações. Ok, esquerda 180, mantendo o alternado para a falha, o Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia atinge 2 mil pés, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. Reduzindo para a velocidade de aproximação, vai efetuar o cheque para pouso e chama em instante. Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda pro 120, informe estabilizado. Esquerda 120, vai reportar estabilizado, Bravo Kilo Índia. Solo Salvador, TAM 3520, portão 3, tá bom, se não tiver estacionamento. Tá livre, puxa, pós-táxi, 3520. Chamar a táxi, TAM 3520. Interceptando o curso localizador. Ciente, está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Cheque o trem e chame a torre, 11895. Bravo, Kilo Índia. Torres Salvador, Bravo, Kilo Índia, uma milha para o externo. Bravo, Kilo Índia, confirmando o pouso no zero. Afirmativo. Vento 010 graus, 03 nós, autorizado pouso, pista 0, Bravo, Kilo Índia, confirmando o trem baixo travado. O trem ainda não baixado travado, vai chamar instante. Kilo Índia com a pista à vista, está baixado, travado. Gente, livre pouso para a plena. Índia. Está pronto para o táxi com 82 a bordo, 2 horas de autonomia, alterando o Recife. André 520, táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperador no 0, chame Torre, 11895, Kenegal no 011, boa viagem. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre, 11895, Kenegal no 011, boa noite, André 520. Kilo Índia no solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. 8 no 7, só um minuto, copia para a subida da Elf.